Thank you. Boa noite. Um amigo aqui, Lucas, perguntou quem é que tá online. Aí eu vou apresentar aqui. Keys Rock Tribe, da Turquia. O Joe, do Brasil, né? Deixa eu ver se o Joe é brasileiro, mas quer dizer, mora no Brasil. Ah, tá no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Paraná, né? Alguma coisa assim. Ele vai dizer que ele tá ouvindo. E o Joe, outro Joe, o Joe maiúsculo do, com os teclados do Brasil. E o outro Joe do Canadá. Deixa eu ver. Sessão dos Joes, é. O Joe ali que é meião do Canadá já. Quase Vancouver, né? Quase. Mas antes de Vancouver. Not Vancouver, but close to. Which state? Joe. Joe with J minor. Você tá com a sanfona, é isso? Joe do Brasil. E qual é o estado? Acho que você vai dizer já.